Saudações, amigos! Eu sou o Lucas Cabreiro. Eu sou o Matheus Botura. E eu sou o João Vitor Ribeiro. E está começando mais um Cine Clube Junta 7. Pois bem, no Cine Clube Junta 7 nós debatemos a cada 15 dias dois filmes, conhecidos ou não, pela sugestão dos nossos colaboradores, o pessoal que participa aqui do podcast, e também pelo sorteio das sugestões do público que eles mandam pra gente via Facebook, Twitter, Instagram e e-mail. Lembrando que se você tem a sua sugestão de filme pra enviar pra gente, ou comentários gerais, críticas e sugestões sobre os podcasts do Junta 7, manda e-mail pra gente para juntacast@gmail.com. Acompanhe o Junta 7 pelo junta7.com.br e também pelos nossos perfis do Twitter, Facebook e Instagram. Acompanhe os podcasts do Junta 7. A gente tem podcast toda semana. Numa semana o Cineclube, na outra semana o JuntaCast. Você pode fazer isso acompanhando a gente pelo nosso perfil do SoundCloud, soundcloud.com/junta7, pelos agregadores de podcast Podflix e o Tuner, pelo iTunes, e se você acompanha a gente por lá, deixa 5 estrelinhas, comenta, fala que a gente é sensacional, que a gente agradece bastante. E também acompanha a gente pelo nosso feed. Você recebe o podcast sempre antes de todo mundo se você acompanha a gente pelo feed. Nessa semana, quem escolheu o filme foi eu. Eu trouxe um filme de 2012, dirigido pelo James Ponsoldt, que é Smashed, De Volta à Realidade. E o outro filme foi Sugestão da Ana Arantes, nossa amigona de Junta 7, que foi um filme de 1986, dirigido pelo John Hughes, que é Curtindo a Vida Doidado. Lembrando que esse podcast contém spoilers sobre esses dois filmes, portanto, ouça com cuidado. A gente vai falar agora sobre Curtindo a Vida Doidado e no próximo bloco sobre Smashed, De Volta à Realidade. Curtindo a Vida Doidado conta a história do Ferris Bueller. Ele está cursando o último semestre do colégio e ele sente um incontrolável desejo de matar a aula. Então ele planeja um grande programa por toda a cidade, com a sua namorada e com o seu melhor amigo e a Ferrari do pai dele. Só que para poder realizar esse grande desejo, ele precisa escapar do diretor do colégio e da irmã dele, que começa uma busca, vamos dizer que implacável, sobre o garoto. Na primeira introdução que a gente gravou, que acabou não gravando, o Lucas se referiu ao Curtindo a Vida Doidado como um clássico do cinema. Eu queria saber porque, se vocês veem dessa maneira, obviamente o Lucas já deu a visão dele que sim, e por que, que ele seria um clássico? Acho que ele é um clássico pela altura que ele foi lançado. Ele é um filme da década de 80, se não me engano, só deixa eu confirmar aqui, 86, quase década de 90, e ele é um filme marcante, principalmente pelo personagem, começar pelo Ferris. É um personagem marcante, é um personagem que chama atenção, consegue ser icônico, e também pela construção do filme. O filme é aquela coisa bem estereotipada, se for ver, do moleque que não gosta de ver aula, que tem irmã chata e os pais trabalham que nem condenados, que é uma coisa meio Phineas e Ferb, até se for brincar aí. E exatamente. E a gente vê que o cara, ele consegue, o moleque lá, ele consegue ser bem sucedido em tudo que ele faz. O cara é um babaca, assim, no sentido direto. É um cara totalmente anarquista, né? E ele consegue se divertir, divertir outras pessoas, consegue colocar uma multidão inteira pra dançar Beatles. E ainda no final consegue fazer com que a irmã dele fique do lado dele, quando o diretor, que já tá todo ferrado, se ferra ainda mais com o cachorro. Então eu acho que, tipo, é um filme que ele é meio atemporal, se for ver, porque ele é um filme engraçado, ele é um filme que sempre diverte quando se assiste. Eu nunca tinha assistido, mas foi legal de assistir. É aquele filme bem Sessão da Tarde mesmo, que você tá lá, assiste, dá risada, você analisa pontos, mas só que ele fica naquele formato. Ele lembra não. Eu ia falar que lembra O Grande Mentiroso, mas não lembra muito, não. Até porque no final O Grande Mentiroso tá falando a verdade. Mas, assim, no geral, eu acho que ele marca mais pelo ícone que ele cria. Pelo menos é o que eu acho. Realmente. Eu acredito que o que faz um filme ser clássico é o caráter mais atemporal dele, sabe? Quando a gente debateu sobre Monty Python em busca do Cálice Sagrado, critiquei um pouco, talvez, o fato das piadas terem envelhecido mal, também do fato dele se considerar um clássico. clássico, apesar de eu ter ressalvas com isso, talvez seja justamente por isso. Eu não sentia, não sinto ou não sentia tanto assim o caráter atemporal de Monty Python como eu sinto com Curtindo a Vida Doidado. Eu sinto que ele é um filme que daqui a 15 anos ele vai continuar tendo o mesmo efeito do que tá tendo hoje, do que teve quando foi lançado. Que é de fazer rir, que é de divertir, que é de entreter. E fazer você comprar a ideia dos personagens, comprar a história, se cativar por eles. Então, o que faz o filme ser um clássico é esse caráter dele, e apesar de todas as vezes que você já assistiu, você ainda se divertir com ele, se surpreender e se sente tocado pela história em si e até pelas lições que ele traz. O filme ele traz algumas lições bacanas. Matheus, complemente, porque você é o que tem um pouco a visão um pouco diferente da gente, né? Olha, talvez um pouco, assim, eu demorei muitos anos pra ver esse filme, por mais que ele tenha sido um clássico de Sessão da Tarde, junto com, sei lá, A Lagoa Azul, por exemplo, eu demorei muito pra ver, eu só fui ver realmente. Quando eu comecei a tentar fazer essas minhas maratonas de filme meio louca aí, eu não sei, cara, talvez eu entenda esse lance da temporalidade que ele apresenta, só que, usando um termo que o Lucas usa muito, eu não acho que ele é essa Coca-Cola toda. Lógico que ele tem todos os bons momentos dele, mas talvez não seja tão bom quanto ele seja pintado, sabe? Então, deixa eu fazer uma outra pergunta, principalmente pro Lucas, que gosta do filme. Eu não sei como que a aceitação dele nos Estados Unidos, como ele foi, como que ele é até hoje. A gente pode falar que é muito dele se ter se tornado um ícone pra gente aqui no Brasil, foi muito pela repetição que a Globo exibiu ele, a exaustidão, ou não tem uma interferência muito grande nisso? É lógico que teve. Ele ficou marcado no imaginário popular por conta da repetição que ele teve na Sessão da Tarde. Eu, curiosamente, apesar dele passar muito na Sessão da Tarde, eu nunca cheguei a assistir ele do começo ao fim na Sessão da Tarde. Eu só fui realmente assistir ele do começo ao fim com total atenção quando eu comprei o Blu-ray edição de colecionador há uns 3 anos atrás. Mas eu já tinha assistido ele em vários momentos picotados ao longo da minha vida. Mas eu acredito que não apenas isso, mas eu acho que o que faz ele chamar atenção e fazer parte do imaginário popular, principalmente no Brasil, que o brasileiro ele tem muito aquilo de questionar a autoridade e bater de frente com a autoridade. Na verdade, toda a sociedade tem um pouco disso e acaba se simpatizando com pessoas que questionam, que batem de frente com figuras de autoridade. E Curtindo a Vida Doidado traz isso. O Ferris, que é o personagem do Matthew Broderick, ele bate de frente com a autoridade, que é o diretor da escola, o Ed Boon. Ed Boon? Ed Rooney. Ed Boon é o cara do Mortal Kombat. O Ed Rooney, que é o Jeffrey Jones, personagem Jeffrey Jones. Ele bate de frente com essa figura de autoridade. E é algo que cativa. Todo mundo gosta de ver alguém que deveria ser uma pessoa subordinada à figura de autoridade, batendo de frente com ela. Rebatendo e por aí vai. E questionando e desafiando. Todo mundo gosta de ver pessoas que desafiam a autoridade. Se não fosse por isso, a gente não teria, sei lá, Katniss Everdeen. Porque a comparação que eu tô fazendo é completamente aleatória, mas tudo bem. Mas tanto Ferris Bueller quanto Katniss Everdeen combatem o esquema da sociedade vigente. Querem trazer novos pontos de vista, novas visões. Pô, foi a comparação mais torta, acho que eu já fiz na história do Cineclube, mas tem o seu valor, se a gente parar pra pensar. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Matheus. Uh-huh. Mesmo com a comparação... Eu fiquei surpreso com a... Então. Puta merda. Mas eu entendo, eu realmente acho que ele não é essa Coca-Cola toda. Talvez ele é um filme que ele fica tão impregnado no nosso imaginário que é difícil a gente encontrar um problema muito grande no filme. Sei lá, talvez seja o mesmo caso que O Poderoso Chefão. É um filme tão aclamado e tão pesado para a história do cinema que a gente não consegue encontrar uma falha nele. Eu acho que talvez a maior falha em Curtindo a Vida Doidado é o personagem da Mia Sara, a Sloane, que é a namorada do Ferris, porque é uma personagem interessante e que não tem um grande desenvolvimento e uma profundidade. Tanto o Ferris quanto o Cameron, o Alan Rookie, que é o amigo do Ferris, que vai pro dia de matar aula junto com ele, os dois eles têm uma jornada, eles têm uma trajetória. Ela fica meio que orbitando em volta deles e não tem uma história própria dela. Eu senti um pouco, a vez que eu assisti pro Cineclube, eu senti essa falta. Digam-me vocês. Olha, eu concordo, porque os dois outros personagens têm toda uma profundidade e ela acaba sendo só meio que o par romântico do Matthew Broderick, sabe? É a menina bonita que namora o cara popular e só, sabe? Enquanto principalmente o Cameron tem um aprofundamento muito grande de problemas de relacionamentos com família e por aí vai. Realmente, no caso dela, ficou faltando um pouco disso. Sim, tirando que ela é idealista demais, né? Você vê que ela enxerga ele como um herói, uma coisa tipo, ah, ele é tão despojado. É bem despretensioso esse filme, se for ver, porque ele pega o estereótipo do garoto espertinho, da namorada boba e que é apaixonada só porque ele é despojado, espertinho, e o amigo meio nerd, meio problemático, que é meio apático das coisas. Então é isso que eu ia falar, esse filme, ele é simples, tipo, na maneira que ele trabalha os personagens, só que ele consegue ser, digamos, essa Coca-Cola toda pra galera, porque o John Ruggles conseguiu deixar o filme icônico pela sequência pelos takes, seja da cena do Twist and Shout, seja da cena da correria, mas os personagens assim, se for ver, não tem nada de especial. Acho que o filme ele é mais conceituado pelo seu conteúdo mesmo, e não desenvolvimento de personagem. É que ele pega uma... E da Ferrari. e da Ferrari, que não era Ferrari. Eles não tinham dinheiro pra bancar uma Ferrari de verdade, então fizeram uma réplica com pedaços de vários carros. Desculpa matar a magia do cinema pra vocês. Mas eu acredito que foi o que o João falou. É totalmente certo, que é um filme que ele pega uma história simplória e ele escreve. O John Hughes, que tanto dirigiu quanto escreveu o filme, ele consegue trazer bons diálogos para o filme. O que faz ele ser bom é que ele consegue pegar uma história comum, simplória, mas trazer boas dimensões a ela, trazer bons desenvolvimentos a ela. Porque ele poderia realmente ser um filme vazio de um cara que mata a aula. Mas não, ele bota a questão de que a vida passa muito rápido. Se você não parar e olhar, às vezes, você vai acabar perdendo ela. Ou de que você deve desafiar a autoridade se você acha que é certo fazer isso. Tem algumas questões que ele consegue trabalhar bem num roteiro com uma trama simplória. E é aí que faz o filme ficar bom. Porque ele faz uma trama simples, só é diferente, só é nova. Isso sem falar que é a primeira... Talvez eu acho que é o primeiro exemplo de filme que quebra a quarta parede. Que é quando o protagonista, o personagem, fala com a câmera. É um dos primeiros filmes que muita gente já assistiu que quebra a regra da quarta parede. Tá, a gente tem Deadpool como um exemplo mais recente, mas... Por sinal, tem referência a Curtindo a Vida Doidado. Mas um dos primeiros filmes que eu vi que tem essa quebra da quarta parede. É o Woody Allen que tem isso. Mas se a gente parar pra pensar, o tanto de vezes que Curtindo a Vida Doidado passou na Sessão da Tarde... Ah, sim, sim, sim. Falando pela minha experiência, pelo menos, foi o primeiro filme que eu vi de quebra da quarta parede. Então nisso você já tem até uma aula de cinema. Sobre condução da narrativa, quebra da quarta parede, ou seja, e humor. Porque ele trabalha dois tipos de humor. Humor físico e humor mais textualizado, mais roteirizado. Que é com relação à fala, ao timing das piadas e as escadas e as punchlines, por aí vai. Cara, eu acho que é um recurso bem interessante, sabe? Por mais que seja uma coisa tão simples, que é o cara simplesmente olhar pra câmera e falar o texto que ele decorou, só que isso dá uma sensação de imersão muito maior do que um filme normal, sabe? Porque você sente que o personagem tá ali, tá interagindo com você de alguma maneira, por mais boba que seja. E isso, realmente, que nem o Lucas falou, pra quem tem essa primeira experiência da quebra da quarta parede com o filme, muito por causa da Sessão da Tarde, é algo totalmente novo, sabe? Nossa, a televisão tá falando comigo. Eu acho que todo mundo teve esse sonho de conseguir entrar na televisão quando era criança, sabe? Então eu acho que isso meio que é um caminho pra isso, por mais que seja só no imaginário. Não é o recurso em si que torna temporal, mas eu acho que é a forma que é utilizado. Porque, pronto, acaba sendo algo diferente. Você pega, tipo, putz, você tá falando comigo? Que diferente, mas uau, que coisa maravilhosa. Tipo, é uma coisa diferente, é uma coisa engraçada, pelo menos pra mim. Eu gosto bastante, tipo, de quebra da quarta parede. Tanto que você pega aí o Deadpool, como a gente já citou, e até mesmo o House of Cards, que são componentes, eu acho, que deixam características. Então, eu acho que nem é tanto quesito de deixar temporal, mas sim trazer uma identidade pro conteúdo. Tem um filme recente que eu acredito que muita gente não conhece e que vai ficar a recomendação pra você assistir, que é o filme Jersey Boys, Em Busca da Fama, filme de 2014 do Clint Eastwood. É um filme muito legal que conta a história do Frank Valli Four Seasons, e ele tem a quebra da quarta parede com os personagens, os integrantes do Four Seasons, que é um grupo que realmente existiu, o Frank Valli em Four Seasons, que você provavelmente já ouviu aquela música Can't Take My Eyes Off You. I can't. Não, isso é. Não. É o I Love You, Baby. And if you try all night, I need you, baby. Chill. Enfim, e esse filme ele tem muito bem esse recurso. É um filme razoavelmente recente que tem essa quebra da quarta parede, que é muito bem feito. E é contado por vários personagens, pelos quatro personagens principais, contando com os pontos de vista de cada um deles. E funciona muito bem pro filme. Fica a recomendação de você assistir Jersey Boys Em Busca da Fama. Eu tô querendo trazer ele pro Cineclube. Aqui não surgiram outros no caminho. A gente imagina o nosso filme pra falar do Cineclube faltando 5 segundos pra gente falar qual vai ser o filme que a gente vai escolher, né? É sempre assim. Mas o que eu gosto bastante do filme e contribui pra questão do humor, do aspecto atemporal dele, é que ele tem um humor muito acessível. Você consegue rir na mesma proporção do humor físico da irmã do Ferris dando a voadora no diretor da escola. Do mesmo jeito que você ri de sacadas mais sucintas de imagens ou do próprio texto. É que realmente o que prevalece pra mim em Curtindo a Vida Doidado é o humor físico, mesclado ao bom uso da trilha sonora. A cena da Ferrari saltando a ladeira ao som de Star Wars é icônica. Então eu acredito que o humor físico é um outro elemento muito interessante que contribui pro aspecto atemporal do Curtindo a Vida Doidado. O humor é clichê, né? O humor não tem nada. Funciona bem, mas é, por exemplo, a cena da cozinha que você vê lá, que é aquela corrida, uma coisa louca, não, tem que ver se o Ferris tá em casa, chega lá, daí quando a menina chega tá o diretor que decidiu arrombar a casa, aí a menina entra, dá uma panelada que ela dá, esqueci agora. Ah, dá uma voadora no menino. Aí depois põe o cachorro. Tipo, é uma coisa engraçada, uma coisa que funciona, só que é uma coisa, tipo, não é nada assim, tipo, de espantoso. Então acho que isso só reforça meu pensamento que o filme é mais pela forma que ele foi construído. Eu acho que até mesmo a questão, assim, dos personagens, da maneira que o Ferris interage com o amigo, com a namorada, ou se não, o jeito louco dos pais, a cena que ele tá correndo, o cara tá dirigindo, né, e a cena do carro da polícia, esses pequenos elementos, assim, que incitam riso, mas são coisas muito simples, cara. Pelo menos eu não vejo nada de tão especial assim. Ele é um filme que não tem nada demais, mas ainda assim ele cativa por ser bem feito no nada demais. É o clichê que funciona bem. Talvez ele é o clichê que funciona bem porque ele inventou muitos clichês e muitos tropes dessa forma de conduzir a história, principalmente de filmes mais voltados para o público adolescente. A gente talvez fala clichê hoje em dia porque ele que inventou o clichê do cinema adolescente. Acho que deu pra gente dar uma passada meio que breve, mas o suficiente pra falar do Curtindo a Vida Doidado, porque querendo ou não, é muito mais legal você ver o filme e depois escutar a gente pra ver se você concorda com o que a gente tá falando ou não. Então, por ser um filme clássico, não tem como a gente fazer um aprofundamento tão grande assim em cima de Curtindo a Vida Doidado. Então, pra fechar de vez, vamos para as nossas considerações e notas. Então, o João, que tá mais com sono, começa. Minha nota vai ser 7. Curtindo a Vida Doidado é um filme que eu gosto, é um filme de sessão da tarde. É um filme que sabe trabalhar bem os elementos, pronto, o humor, essa questão mais séria do... Esqueci o nome do amigo dele. Do Cameron. Cameron, exatamente. Só que não tem um desenvolvimento muito bom de personagens. É uma coisa que sempre fica no clichê, no básico. Mas que, ao meu ver, é bem sucedido naquilo que propõe. Ser descompromissado, ser engraçado e ser icônico na maneira que constrói o enredo. Eu acompanho o João no set. Eu acho que não tem como não resumir o Curtindo a Vida Doidado como um filme de sessão da tarde. É aquela comédia que tem, lógico, seus altos momentos, mas que por si só é uma comédia. É um filme que você, quando senta pra assistir, assiste tranquilo e não tem aquele, muita coisa. Então, eu acho que o set está de bom tamanho. Ele falou, o João, ele bateu bastante na tecla dele ser um filme descompromissado. E eu acho que isso é o maior adjetivo que dá pra gente resumir Curtindo a Vida Doidado. Porque ele é uma comédia que não tem pretensão de ser a comédia mais genial do mundo. Ele tá ali pra fazer aquela comédia, meio pastelão, bastante física, mas ainda assim fazer bem feito. Hoje em dia a gente tem filmes que se propõem a fazer comédia que não chegam nem aos pés disso daí, de fazer uma comédia física bem feita. Que bom que Curtindo a Vida Doidado faz isso e ensinou muita gente a fazer, a replicar esse tipo de humor. Alguns com sucesso, outros não, mas vamos focar nos que tem sucesso. E pra mim acho que o maior problema é a personagem da Mia Sara, que deveria ser mais bem desenvolvida, ter uma profundidade, ter alguma historinha, talvez encheria demais o filme de subtramas, talvez, mas eu acho que alguma sutileza em cima da história dela, de um desenvolvimento dela, funcionaria e seria muito legal. Eu não vou acompanhar vocês no set, mas eu vou dar um 8, que eu acho que tá bom, e é um filme que pra mim ele é um bom exemplo de filme atemporal, porque você pode assistir hoje, você pode assistir daqui a 2 anos, você ainda vai achar graça dele e ainda vai gostar e ter uma boa uma hora e quarenta de filme. Então isso é bom. É bom que filmes se proponham apenas a isso. Não tem nada de errado. Muito bem. Curtindo a Vida Doidada, o filme de 1986, dirigido e escrito pelo John Hughes, que é um clássico da Sessão da Tarde, ou apenas clássico, depende de você, recebeu média 7,33 aqui pelo Cineclube Junta 7. Uma boa média. Tamo igual com o do IMDB. É, o IMDB tá com 7,8. A gente tá quase... Mas enfim, quais são seus comentários e notas sobre Curtindo a Vida Doidado? Deixa aí na nossa sessão ou manda um e-mail para juntacast@gmail.com. Manda também qual é a sua sugestão de filme para ser debatido aqui no podcast. A gente vai gostar muito de recebê-la. É, a gente vai falar agora sobre Smash, De Volta à Realidade. Em Smashed, Kate, uma professora de Los Angeles, e seu marido Charlie têm problemas com bebida. Até agora, a vida dela parece ser uma grande festa de embriaguez, mas sua última bebedeira afeta no trabalho e mais tarde ela passa a noite sozinha na rua. Kate então percebe que atingiu o fundo do poço. Ela concorda em participar de reuniões dos Alcoólicos Anônimos com o vice-diretor da escola e toma seu primeiro passo no caminho desafiador para a sobriedade. Eu vi sobre esse filme numa lista que falava sobre filmes que é Mackenzie Davis, que faz o pequeno, rápido papel da Millie no filme. Ela aparece em uma cena só. Mas era uma lista de filmes que a Mackenzie Davis participou, porque ela é uma atriz que ganhou bastante destaque por Blade Runner 2049, que saiu esse ano. Fica a recomendação também pra assistir. E eu gostei da atriz, achei super bacana. Eu vi sobre esse filme, achei interessante o elenco, achei interessante a premissa, e eu falei, ah, por que não trazer para o Cineclube? E pra mim foi uma das... de todos os filmes daqui que a gente já assistiu no Cineclube, ele talvez ao lado de Colossal, o Matheus vai discordar de mim disso daí, mas tudo bem, mas ele talvez ao lado de Colossal e Nise, o Coração da Loucura, foi uma das maiores surpresas que eu tive no Cineclube Junta 7 esse ano, que eu fiquei realmente surpreso em como eu gostei desse filme. Não sei quanto a vocês, vocês ficaram surpresos em ver um filme tão bacana e gostoso de assistir, mas ainda assim com uma boa profundidade nos personagens? Sim, eu gostei, foi bem da hora ver a Ramona meio loucona. Ah, eu concordo com a parte da... o filme realmente foi uma grande surpresa, que quando você para e lê, pra ler sinopse e ver que se trata de um tema que não é tão fácil de lidar, você pensa que vai ser uma coisa muito mais densa do que foi. Mas o Smashed, ele acaba tendo momentos que eles são extremamente suaves, então por mais tensos que sejam os acontecimentos, ele meio que consegue passar de uma forma agradável pra quem tá assistindo. Então, discordo da parte do Colossal, mas concordo que foi uma grande surpresa. Foi um filme legal, foi um filme interessante antes de assistir, ver o desenvolvimento dele, ver como ela lida com o problema. É um filme que, assim, tem uns pontos de humor bem... que, assim, é engraçado, só que ao mesmo tempo você fica meio... é aquela coisa, é um assunto meio delicado de se tratar, mas eu acho que o filme é bem realizado. Uma coisa que eu reparei é que a gente teve Smashed, Shame, Colossal... Tá, Rio Perdido foi mais questão da minha interpretação com relação ao filme. Mas a gente pode incluir também Wall-E, que são filmes que tratam basicamente sobre vícios. Talvez eu deveria ficar preocupado de que Shame, Colossal e Smashed foram recomendações minhas? Talvez. Mas são filmes... então. Você quer dizer alguma coisa pra gente? Não sei. Mas são filmes que tratam sobre vícios e, de certa forma, eles conseguem trazer boas explorações, boas questões sobre eles. O que vocês acreditam que é tão interessante ter um filme sobre isso e talvez até agregador para quem passa por um vício? O que vocês acham que é interessante ter esse tipo de exploração de vícios no cinema? Eu acho que por ser uma mídia tão espontânea, o cinema ela tem uma abrangência muito grande. É lógico que não tão grande quando a gente compara com outros veículos de comunicação, mas acho que talvez seja justamente por isso, sabe? Porque ele tem a capacidade de explorar um pouco mais a fundo do que uma televisão, por exemplo, sabe? Ter um tempo mais longo de tela, tem uma possibilidade maior de pesquisa. Então é legal quando um filme consegue trazer temas que geram muita discussão e ao mesmo tempo acaba sendo uma fonte de entretenimento muito grande pra quem tá assistindo, sabe? É um jeito suave de você lidar com uma coisa difícil, sabe? Às vezes você não precisa de um choque de realidade pra ver que tá acontecendo alguma coisa errada com você. Às vezes uma mensagem mais calma, uma coisa mais acolhedora pode funcionar muito melhor do que se você chegar com o pé na porta. Quando a pessoa é alcoólatra, é um assunto delicado. Nunca nunca presenciei, nunca passei por isso. Mas não foi só esse filme, pega outros filmes aí, a gente sempre vê que o efeito é bem complicado. E você vê como é triste, assim, no sentido mais geral, a vida dela, que ela nunca sabe o que tá fazendo, sempre tá ali, ela vê que aquilo lá acaba trazendo um vazio pra ela, que depois se reflete na perda do emprego dela. Tudo bem que aquela parte foi bem, tipo, mancada, a diretora não ter meio que tentado perceber, e até mesmo pro relacionamento. Então, você vê os pesos que aquilo traz pra personagem. Então, concordo, sim. Eu gostei de uma palavra que o Matheus usou, que é acolhedor. Na minha família já teve problemas com o alcoolismo, então eu tenho um pouco, apesar de não ser a minha família, a pessoa que mora aqui comigo, mas eu entendo um pouco esse assunto. E eu acho que quando o Matheus falou acolhedor, é uma palavra que resume muito bem o filme, porque ele é um filme que tem uma boa, muito boa representação do que é uma pessoa alcoólatra, de como se comporta uma pessoa alcoólatra, mas ele é um filme acolhedor porque mostra que existe esperança e mostra que existe beleza na sobriedade, que não necessariamente você beber demais precisa ser uma coisa totalmente negativa. E isso vai dependendo da concepção de cada um. Porque aí, uma coisa que eu fiquei na dúvida é, a gente tem o personagem do Charlie, que é interpretado pelo Aaron Paul. Ele também, ele bebe tanto quanto a Kate, personagem da Mary Elizabeth Winstead. Ele bebe tanto ou mais que a Kate, mas ele não busca o tratamento dos alcoólicos anônimos. Vocês acham que dá pra condenar as atitudes dele no filme dele não ir junto com ela nas reuniões? Ou é realmente a questão de que o alcoolismo, ele é uma questão muito pessoal de cada um e tem que ser a atitude tomada pela própria pessoa dela reparar que tá sofrendo com isso? Eu acho que é pessoal, mas ao mesmo tempo a pessoa não pode ser egoísta. É assim, quando isso para de ser um estilo de vida, se torna um problema, porque não tem nenhum problema, pelo menos ao meu ver, você sair e beber ocasionalmente, beleza. Tem gente que prefere assim, beber dá ok, mas isso causa problemas, a gente sabe. Questão de bebida traz muita merda quando você não se controla, quando você perde controle. Então isso tem várias consequências. Eu acho que a questão de você buscar uma ajuda tem que ser algo que primeiramente tem que partir de você, que você não pode ser forçado. Mas antes disso você tem que entender no que aquilo implica. Por exemplo, putz, vamos supor, eu bebo, eu tenho uma família, eu tenho emprego e eu sei que a bebida tá atrapalhando meu relacionamento familiar e minha vida profissional, e eu não consigo largar. Isso se torna um problema pra mim. Quando o vício toma conta da pessoa, aí eu acho que é uma questão de aceitação dela e nem tanto de opção, que ela tem que lidar com aquilo, senão aquilo lá vai crescer e vai se tornar uma bola de neve. Então eu entendo, sim, o Charlie não ter ido pro Alcoólatras Anônimos junto com a Kate, mas é por conta do estilo de vida dele. Você vê, ele tem os pais que pagam as contas, tudo isso, então ele é meio, ah, não, tô na boa, tô aqui, tá, pá, meio que num estilo assim. Ele acha meio cafona ela aí, tanto que ele tem uma certa discordância dela, porém depois no final você vê que ele vê que aquilo lá realmente não é bom. Então pelo menos esse é meu posicionamento tanto quanto ao álcool, quanto o personagem do Charlie. É que eu vejo ele por dois lados, sabe? Eu condeno a atitude dele não demonstrar tanto apoio assim com relação à atitude da Kate de ir pras reuniões do AA e por aí vai. Mas eu não condeno por ele não querer fazer isso. Porque realmente é algo que parte da pessoa. Às vezes na vida dele tá tudo bem. E não tá errado ele. Porque uma hora a vida vai cobrar e ele vai perceber que talvez as atitudes dele estejam erradas. Talvez ele nem precise do AA pra se livrar de um vício. Talvez nem chegue a ser um vício, porque não afeta tanto assim a vida dele. Mas aí é uma coisa dele realmente. E a gente tem por outro lado o caso da Kate, que realmente sofre com o vício e precisa de ajuda pra superá-lo. Então é... Por isso que eu falei, é um filme que traz uma representação muito boa do alcoolismo, porque ele trata todas as dúvidas, todas as questões, e sem querer afirmar nem condenar posicionamentos. Ele apenas apresenta isso pro filme para que você tire suas próprias conclusões, e ele faz isso de uma forma muito bem feita, graças a bons atores também. A gente vai falar mais pra frente dos atores, mas não tem como falar que uma das melhores coisas do filme é os atores. Matheus, fala aí. Mas você acha que as atitudes do Charlie foram boas? Cara, boa. Mas não, porque em diversos momentos, enquanto a Kate ela tá tentando se reabilitar, ele meio que que segue a vida dele sem dar um apoio. Então, acaba sendo isso acaba tornando a jornada dela ainda mais complicada, sabe? Você se livrar de um vício não é uma coisa fácil. Então, quanto mais apoio você recebe, mais tranquilo, não sei se chega a ser a palavra certa, mas menos duro acaba sendo. Então, ele acabou sendo totalmente oposto do que ele deveria ser pra ela, sabe? O marido dela, ele deveria dar o apoio pra ela, porque aquilo realmente tava afetando a vida dela, a vida profissional, a vida pessoal. Então, por mais que a gente consiga ver os dois lados, pensando mais pelo lado da relação com a Kate, ele acabou sendo bem babaca. Mas aí a gente tem, perto do fim, que vai chegar no fim, que talvez seja uma maior problema que eu tive com o filme e eu acho que vocês também. Mas chega no fim, ele acaba demonstrando sinais de mudança, tenta se reconectar com a Kate e o filme termina com ela não sabendo responder com relação a ele tentando se reconectar. Porque quando ela teve uma recaída lá pelos 40 minutos do filme, foi uma excelente sequência, uma excelente atuação da Mary Elizabeth Winstead naquele momento, que ela fala que ela não consegue ficar com ele por não beber, mas ela não consegue ficar com ele por estar bêbada. Mostra toda a confusão dela. E aí, quando ele muda, ele tem essa mudança de atitude e chega pra ela e fala, olha, eu mudei, eu quero tentar de novo. O filme acaba com essa dúvida. Aí, primeiro, eu não sei se foi a melhor escolha do filme acabar sem ela dar essa resposta, se ela quer tentar de novo ou não, porque foi um final muito aberto, talvez sem necessidade. O que vocês acham? Vocês acham que deveria ter tido um final mais fechado, que deixasse de forma mais explícita a relação dos dois? Olha, Lucas, eu acho. Acho que você sabe o que eu vou falar. Um filme, Lucas. Um filme fala por si só, Lucas. Tava estampado ali o que ele quis dizer. Pelo menos que eu compreendi daquilo. Compreendi que exatamente ela tem essa dualidade. Mas a música, ela é meio esperançosa. Eu não acho ela tão caótica. E você vê que ela tá ali e parece que ela tá meio que cedendo a ele. Foi o que eu achei. É que dá a impressão de que ela tá na dúvida de que se ela ceder, ela vai retornar ao vício dela. E aí é que fica o meu incômodo. Talvez eu senti meio que sem necessidade desse final ser tão aberto assim. Eu acho que poderia ter dado um ponto final no relacionamento dos dois. Tipo, não, vamos ser só amigos ou não, vamos tentar de novo. Eu acredito que ficou muito aberto sem ter necessidade. E olha que eu sou o defensor dos finais abertos. Se você ouve a gente desde o primeiro episódio, sabe disso. Então, eu não sei dizer exatamente o porquê, mas o final ele deixa um pouco a desejar. Eu não sei se essa questão do final ter sido aberto, mas, sabe, é louvável a atitude que o Charlie tem no final de procurar ajuda e ele acabar procurando o laço mais forte que ele tem com alguém que tem esse mesmo problema. Só que aí ficar nesse chove no molha desse relacionamento, se vai ou se não vai. Então, eu acho que essa parte é o que deixa um pouco, que fica um pouco meio, né, sabe? Se ele procurasse ela pra realmente tentar dar um rumo pra vida dele, porque a partir daquele momento não tava funcionando mais pra ele ser de bebedeiro, talvez fosse um pouco melhor. Mas, não sei, o final tem alguma coisa que tá faltando ali. Acabou de forma muito de repente, né? O filme, ele tem 1h21. É legal a hora. Legal a duração, mas eu acredito que ele poderia ter pelo menos mais uns 15 minutinhos. Quer ser bacana. Talvez explicasse melhor. Porque, primeiro, poderia explorar melhor outras nuances da história ou pegar o que já foi apresentado e trabalhar melhor ela, que nunca é demais. Querendo ou não, a gente tem tão boas atuações e tantos personagens bacanas que você fica na vontade de querer ficar mais tempo junto com eles. Então ele acaba de um jeito tão, pá, de repente, que você fica meio, tá, é só isso? Cadê o resto? Eu acho que o problema maior do final talvez seja isso. Ele acabou muito de repente e o filme ele poderia ter ganhado muito mais se tivesse uns 15 minutos a mais de filme. Eu fico por esse ângulo. Mas o que vocês meio que preveem pra Kate depois do fim do filme? Já que ele acaba tão aberto, sei lá, preencha as lacunas. Matheus, preencha a lacuna depois do fim do filme. O que aconteceria com a Kate e o Charlie depois do fim do filme? Eu acho que o Charlie, principalmente, seguiria mais ou menos o mesmo caminho que a Kate seguiu no filme, sabe? Ele ia tentar no começo se esforçar pra se livrar desse vício. Em algum momento, por alguma situação, até talvez por alguma briga entre eles, ele ia ter uma recaída e aí já é meio difícil de você tentar adivinhar se ele ia se deixar bater e ter a força de vontade que ela teve pra voltar ou se ele ia meter o pé na jaca e falar foda-se tudo isso. Eu acho que seria interessante o filme, ele, o depois do filme, mostrar uma amizade entre os dois, do ponto dela ser a Marlinha dele, de ajudar ele a passar pelos 12 passos do Alcoólicos Anônimos, mas não necessariamente com um relacionamento amoroso. Eu acho que superou essa parte, essa questão amorosa dos dois. Ao menos eu como pessoa sempre vejo mais valor em amizades do que em relacionamentos amorosos. Então, com o filme não é diferente. Então, eu acho que seria interessante o filme ele explorar uma amizade futura dos dois, ao invés de um relacionamento amoroso de novo. Duas pessoas que se casaram e que passaram vários anos juntos podem voltar a ser amigos depois de uma separação. João, você tava falando? Não, só ia falar que eu concordo com isso que você falou. A questão é a seguinte, o elenco é muito bom, seja com o Aaron Paul, a Mary Elizabeth, a Octavia Spencer, Nick Offerman. Eu acho que todos eles, assim, em cada hora que um apareceu, eu fiquei tipo, ah, esse cara, ah, esse cara, ah, essa mina, ah, que da hora. Eu acho que eles são bons atores que ajudam pra caramba, claro. E eu acho que eles funcionam bem, cada um pro meio que... É engraçado você ver, tipo, a personalidade de cada personagem e, assim, a forma que ele é trabalhado no filme. Então, acho que foi bem assertivo na parte da escolha do elenco. É que eles têm um carisma muito grande, sabe? A Mary Elizabeth Winstead é super carismática, ela é linda, ela é muito... Ela atua muito bem e ela tá muito bem no filme. Mas eu acho que se for pra gente escolher a Mary Elizabeth Winstead, tem uma das melhores atuações que a gente viu aqui no Cineclube Junta 7. É, eu acompanho, eu já assisti vários filmes dela, a gente tem Scott Pilgrim, o Rua Cloverfield 10, que é com ela. O filme, ele, realmente, o filme não é nada sem os atores, e a Mary Elizabeth Winstead arrasa com todo mundo, e ela tem uma boa química com todo mundo, isso que é o mais legal. Matheus? Olha, em relação a Mary Elizabeth, não tem muito o que acrescentar, ela realmente surpreendeu fantasticamente nesse filme, por realmente pegar um tema pesado e transparecer de uma forma muito segura, muito forte, muito cativante ao mesmo tempo. Eu sim, eu gostaria de ter visto mais a Octavia Spencer atuando. É uma atriz que eu comecei a acompanhar um pouco mais a carreira dela esse ano, por conta de Estrelas Além do Tempo, e acabei adorando o estilo de atuação dela. Então eu acho que esse faltou um pouquinho O Nick Offerman me surpreendeu. Eu não conhecia o ator, só que ele começa o filme com aquele jeito de ser um cara bobão, não sei o que tem, paradão, e na hora que ele tem a oportunidade, ele vai lá e, não vou dizer ataca, porque não aconteceu tão fisicamente isso, mas ele tem uma abordagem um pouco mais agressiva de cunho sexual com a menina, então realmente é uma coisa que você não esperava. Mas o elenco em si como um todo funciona bem, sabe? Até a Mary Kay Place, que pouco aparece no filme como a mãe da Kate, mas ainda assim ela mostra, é um daqueles pontos de conflito de familiar também, que é um negócio que é muito bem retratado no filme. Eu acho legal do Nick Offerman, porque eu ainda tô muito vinculado na versão Ron Swanson de Parks and Recreation dele. Então, que tem a Megan Mullally também na série. É muito legal porque, por exemplo, na série, em Parks and Recreation, o Nick Offerman e a Megan Mullally fazem ex-marido e mulher e tem uma relação de amor e ódio entre os dois. Então, é legal ver eles dividindo a tela em um papel completamente diferente. Mas, realmente, o elenco é a melhor coisa do filme e vamos para as considerações e nota? Vamos. Eu vou dar o meu... A gente dá nota quebrada? Se você quiser. Eu acho que eu vou dar. Eu não tinha parado para pensar bem. Mas eu acho que eu vou dar um 8,5 para esse filme. Eu acho que ele é um filme muito bom. E o desenvolvimento dele é super interessante. Eu acho que a trama consegue prender. Não é um filme bobo. Mesmo, às vezes, no começo, jogando com isso. É o que você falou aí do Colossal. Lembra um pouco. Eu realmente associei... Tive algumas associações... Mas é, minha nota é 8, muito bom filme, foi uma bela descoberta. 8,5, quer dizer, uma bela descoberta. Cara, eu fiquei realmente surpreso com esse filme. É, ele tem um bom elenco, ele tem um bom roteiro, ele é muito bem desenvolvido e traz boas questões pra levantar vídeo, tanto que a gente debateu sobre ele aqui. Não só sobre o filme, mas se for ver, a gente falou mais sobre o debate em si sobre alcoolismo nesse bloco do que realmente sobre o filme. E é legal que tudo isso foi catapultado pelo filme. É muito bom que o filme ele proponha debates sobre vício, sobre alcoolismo. Isso é perfeito. Mas eu ainda fico um pouco meio broxado com o final do filme e também com a duração bastante curta dele. Eu acredito que uns 15 minutos a mais seria muito bom. Mas eu gostei pra caramba do filme, eu vou dar um 9 pra ele. Olha, foi um filme que surpreendeu demais. A gente falou isso demais já dentro do programa, mas vale deixar essa última menção. Foi a melhor escolha do Lucas nessa segunda temporada, na minha opinião, por ser um filme que a gente não esperava nada e acabou sendo muito. Então, realmente, ele tem seus problemas, no final falta alguma coisa ali, e eu dou um 8 pra ele. Smashed, filme de 2012, dirigido pelo James Ponsoldt, recebeu média 8,5 aqui no Cineclube Junta 7. Uma excelente média para um excelente filme. E quais são seus comentários sobre Smashed? Deixa aí pra gente. Curiosamente, ele recebeu média 6,8 no IMDB. IMDB não sabe nada, a gente sabe. Os caras sabem. É, então. Tá precisando ouvir nosso podcast. Mas enfim, e quais são seus comentários sobre Smashed? Deixa aí ou manda um e-mail para juntacast@gmail.com. Fala também quais são as suas sugestões de filme para serem debatidas aqui no Cineclube Junta 7. E encerramos aqui o nosso último episódio da temporada do Cineclube Junta 7. A gente retorna apenas em fevereiro de 2018 com muito mais filmes e talvez algumas novidades. Ainda estamos planejando como será o Cineclube Junta 7 para o ano que vem. A gente depende muito do seu comentário, do seu apoio, da sua ajuda. Então deixa seu comentário, manda e-mail, compartilha o podcast, o Cineclube, com os amigos, que a gente fica muito feliz. É, lembrando que esse podcast ele só foi possível com a ajuda dos nossos padrinhos. Todos os podcasts do Junta 7 e o Junta 7 em si depende da ajuda, da colaboração de você, leitor / ouvinte, e dos padrinhos também. A gente gosta muito de fazer o Cineclube, gosta muito de fazer o JuntaCast e o Junta 7, mas isso tem um custo e a gente precisa da ajuda de você, cara ouvinte e leitor. Então, se você quer ajudar o Junta 7 a crescer, quer ver mais conteúdo bacana, participe da nossa campanha do Padrim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1 por mês para receber recompensas. A gente tem grupos no Facebook e WhatsApp, só entre a gente, só com os padrinhos e também os colaboradores do Junta 7, pra gente trocar ideia, dar sugestões. A gente sempre comenta dos filmes que a gente tá assistindo pro Cineclube antes no WhatsApp, então é legal pra você assistir o filme junto com a gente, realmente. Então, se você quer ajudar o Junta 7 a crescer, participe da nossa campanha. Acesse padrim.com.br/junta7 e contribua com qualquer valor a partir de R$1 por mês. Essa semana a gente agradece o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Se você não pode contribuir com valores em dinheiro, compartilhe o Junta 7 com seus amigos. Compartilhe os podcasts que a gente faz aqui com seus amigos, que é uma forma muito boa de você ajudar a gente a crescer. A gente deseja a todo mundo que acompanhou a gente aqui no Cineclube Junta 7, nesse primeiro ano do Cineclube, que foi sensacional. A gente agradece todo mundo que está acompanhando a gente ao longo desses 20 programas. Desejamos Feliz Natal a todos e um ótimo ano novo. A gente se vê em 2018. Tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau.